Leão do Arrocha. Coladinho, coladinho, bora, bora. Eu queria ser perfeito, mas não sou. Ser eleito o cara que você sonhou. Ser um dia seu amor, sua paixão. Eu queria morar no seu coração pra viver te amando, pra te ter me amando, pra te ver sempre feliz, pra me ser. Paixão ardendo de querer todo dia amar você, todo dia amar você, todo dia amar você, todo dia amar você, todo dia amar você. Coladinho, coladinho, bora. Fica perto de